que é ter fé, irmão. Fé é um dos princípios de Deus. Fé é um dos frutos do Espírito. Fé é ser cheio do Espírito. Fé é algo que está dentro do princípio da divindade. Eu quero ter fé, Senhor. Então, filho, eu vou fazer uma coisa. Eu vou mandar um monte de gente, ou eu vou permitir que alguns à sua volta soprem um monte de outras alternativas. Tá bom? Mais fáceis. Eu vou permitir que o inimigo use a boca de alguns, principalmente os mais chegados, para dizer, você é bobo. Você está seguindo isso daí, não está acontecendo nada. Mudou nada. Para você crescer em fé. Eu vou soprar que você não tem jeito, que você não dá conta, que você não pode. Eu vou deixar eles soprarem. Tá bom, filho? Você quer crescer em fé? Quero, pai. Então segura aí. A palavra do Senhor diz que não vem sobre nós provação que não possamos suportar. Então vem, Senhor. Se eu estou entendendo o princípio da divindade, eu vou falar assim, eu vou ficar firme. Vou ficar firme. O Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai. Eu venço, eu vou vencer, eu vou me levantar. Mas veio ali, ó, um falou só, o médico falou assim, olha, você vai ter que voltar a tomar todos os medicamentos. Não vai. Está vencido. Mas e se, é, realmente, e se eu estou errado, hein? E se eu estou errado, hein? Ou, aí eu já não sei. Aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem fé, Deus não vai poder fazer o que Ele está doidinho para fazer. Eu preciso crer, o Espírito de Deus habita dentro de mim. Se eu tiver fé, se eu caminhar assim, cheio do Espírito Santo, vencendo todas essas coisas, Ele me levará a níveis de vitória cada dia maiores. Fecha os teus olhos, irmão. Você tem na apostila um texto maior do que o que eu ministrei hoje. Outros textos bíblicos que vão te ajudar no estudo. E o Espírito Santo de Deus vai usar tudo isso para ampliar mais ainda, infinitamente mais do que eu falei, porque ele não está preso ao que eu falei de forma tão limitada. Ele vai te ensinar muito mais. O reino de Deus não é um lugar para frouxos, covardes. Ah, não dou conta, não sei, não consigo, não. Porque Cristo não é assim. Jesus não foi assim. E Ele está dentro de nós. Princípio da divindade. E eu vou me levantar. E eu vou tomar uma posição. Estou entendendo que não é algo mágico que acontece da hora para outra. É um processo dos frutos do Espírito nascerem dentro de mim a cada dia. Mas eu estou disposto a caminhar. Se você está disposto, fique de pé, irmão. Estamos dispostos, sim, Senhor. Levante a sua voz ao Senhor. Diga a Ele, eu quero viver esse princípio, Senhor. O princípio da divindade. Eu sou como Tu és. Eu sou como Tu és, Senhor. O Senhor está dentro de mim para me fazer cada dia mais parecido com Jesus. No mundo espiritual, não me verão, verão Jesus. No mundo espiritual, saberão que eu sou um cristão, um Cristo, semelhante a Deus, a imagem e semelhança de Deus, semelhante no seu caráter, semelhante na sua obra, semelhante nos seus frutos, semelhante na vida. E eu quero crescer nisso, Senhor. Não é um toque mágico que eu recebo, porque recebi uma mensagem. É um ensino que eu recebo e vou colocar em prática. E verei dia após dia mudanças, Senhor. Mudanças na minha vida. Eu tomo posse. Quero ser cheio de garra, cheio de autoridade, cheio de vida, cheio de unção, cheio de frutos. Por isso que eu quero que tudo aquilo que não é do divino, que não pertence ao divino, não pertence ao eterno, tudo aquilo que eu acho que é, mas não é, saia da minha vida. Os frutos que não são do Espírito de Deus, são obras da carne, tudo que é de mim mesmo, todo espírito desse mundo, tudo aquilo que vem das trevas, sai da minha vida, em nome de Jesus, porque eu quero mais espaço para o Espírito de Deus que habita em mim. E é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo e vai me levar a experiências maiores do que tudo que é comum, normal, ou até mesmo do que aquilo que já ouvimos de sobrenatural acontecer. Infinitamente mais coisas reais, palpáveis, coisas que vão afrontar o conselho, a sabedoria desse mundo, a doutrina desse mundo, a ciência desse mundo, coisas que vão manifestar a glória, o poder dele em nós e através de nós. Oh Senhor, quantas lutas, quantas dificuldades pessoais, quantas questões familiares se encaixam exatamente aí. Vou me levantar, cheio do Espírito Santo. E o Senhor vai agir, é o Senhor que vai agir. Aqueles espíritos malignos vão entender, está chegando Cristo. Quero isso, Senhor, para a minha vida, quero isso para cada um de nós. Para as nossas famílias. O Espírito Santo colocou uma frase em mim hoje, antes de vir para cá. Filho, o reino espiritual não tem fim de ano. O mundo espiritual não está desacelerando porque está no fim de ano. O mundo espiritual não tem tempo de festa, não tem férias. Podemos desfrutar do tempo que estamos, das festas, do fim de ano, das alegrias, das férias, mas entendendo que o nosso espírito está diante de Deus, pronto para tudo o que Ele quer. Tudo o que Ele quer. Convido você a levantar as mãos e só exaltá-lo. O Senhor habita dentro de mim. O Senhor vive dentro de mim. O Senhor vive dentro de mim. Eu quero experimentar isso cada dia mais. Eu quero viver isso cada dia mais. Eu quero, Senhor. Eu quero agir assim cada dia mais. Eu quero crescer na forma de falar, na forma de pensar, na forma de agir, de reagir, exatamente como Cristo. Então eu verei frutos, frutos que ninguém poderia imaginar, frutos que ninguém poderia produzir, frutos do Senhor, milagres poderosos, dons sobrenaturais e frutos eternos, através das minhas mãos, através dos meus pés, através da minha boca, através de mim, da minha família. Nós recebemos, Senhor, esta palavra, esse desafio. Segure a mão do seu irmão e ore por ele. Declare, eu recebo pelo meu irmão, Senhor. Eu concordo com o meu irmão de que nós recebemos essa porção. Queremos caminhar sem abrir mão desse princípio para termos fruto e muito fruto, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Sou vaso em tuas mãos, escolhido para levar tua unção. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Vaso em tuas mãos, escolhido para levar tua unção. Nada tenho, nada sou, mas me entrego tuas mãos. Eu desejo habitar em tua casa, Senhor. Usa-nos, Senhor, é a nossa oração a Ti. Sou vaso em Tuas mãos, escolhido para levar Tua unção. Sim, Senhor, usa-nos. Usa a Tua igreja para a glória do Teu nome. Sou vaso em Tuas mãos, escolhido para levar Tua unção. Nada tenho, nada sou, mas me entrego. Desejo habitar em Tua casa, Senhor.